Thank you.

What will the world bring? will the world bring? What will it bring to me? You've got to be strong. Your story goes on and on, even though our page is gone. 'Cause there's a world out there, and even though it ain't fair, you've got to not be scared. 'Cause I swear I'll always be true to you, forgetting your smiles and eyes, what I could never do. Your love is skin deep with me. You could never be replaced, even though you know my heart is free. And don't be afraid, I can't erase memories with the actions I seize, and I cannot erase your smile and your eyes with your hair in the breeze. And the only way for me to move on is to write it in song. The life goes on and I'm kicked off this earth with no one to hold. It's getting cold and my chest hurts. You could love me or not, but either way I gotta wake up to face another day tomorrow morning. You could love me or not, but either way I got the sunrise looking in my eyes. And I know I could love you or not, but either way you've got to wake up to face another day tomorrow morning. Tomorrow morning. Another day, tomorrow morning, tomorrow morning. What will the world bring? Os cotas são omissos, os meus irmãos aprendem vício cedo. Estudei a anatomia da filha do vizinho. Eu vivo ao arbítrio do destino. Um de 10 separar, mas não acredita. Passarei despercebido. Cedo a intuição me disse que esperando no ninho corria o risco de a mãe voltar com o bico vazio. Por isso lancei-me impulsivo no meu voo prematuro, com asas frágeis no mundo governado por gandulos, onde reina a lei do mais forte e esse nem sempre sobreviveu. Escapei a predadores golosos, famintos como eu. Também fui pioneiro, não estive sempre no mau caminho. Sentei na lata de leite nido, usei bata, cantei o hino. Abandonei a sala, anzala, tirava a concentração no livro. Lembro de quando vi um gordo pensar como é que ele faz isso. Eu tenho olhos, tenho estômago, pureza dói, não tenho como ver de drogas. Eu quero o cumbo da vida airosa, eu quero tudo. Tenho um filho, tenho acesso fácil a gatilhos e tenho dedos aptos a premi-los. Sai do meu caminho. Será que vai haver para mim um tempo nesta lida em que a minha calçada não é por lágrimas polida? Confrontos que travo deixam minha alma ferida. Deve ser a sina dos proscritos desta vida. Será que vai haver para mim um tempo nesta lida em que a minha calçada não é por lágrimas polida? Confrontos que travo deixam minha alma ferida. Deve ser a sina dos proscritos desta vida. Nome não tenho, me chama como quiseres. Dá só uma esmola de dejo, então pão que é pra eu comer. Juro, cota, eu não sou bandido. Não me olha tipo 20 gamar se não estás fudido. Eu não quero o teu jeep, nem as tuas joias. Quero um mambo pra comer, uma nota agora. Mas eu vivo da morte, conversa comigo. E eu sigo evitando aceitar o destino que alguém me deu. Pergunto constantemente se nasci ouvindo o céu. Alguém me falou de Deus, mas eu não podia crer que estava a sofrer só por ser ateu. Sou filho da rua, minha mãe é a miséria. O meu pai morreu na guerra, o meu futuro cheira a merda. E eu sou um de tantos, de um dos cantos. Esta terra onde viver afinal já perdeu o encanto. Vivo com um rato e eu estou já farto. Não tenta me barrar ou eu manipulo e mato. Eu te mato, mocota, eu te mato. Dá só os mambo, mocota, dá só os mambo. Dá os mambo, cota. Será que vai haver para mim um tempo nesta lida em que a minha calçada não é por lágrimas polida? Confrontos que travo deixam minha alma ferida. Deve ser a sina dos proscritos desta vida. Será que vai haver para mim um tempo nesta lida em que a minha calçada não é por lágrimas polida? Confrontos que travo deixam minha alma ferida. Deve ser a sina dos proscritos desta vida. Thank you. Resistance sound.

Thank you. Música.